Bom, assunto a ser colocado aqui hoje, mais uma vez, diz respeito, né, daquela questão sobre o suicídio. Aliás, em todos os 4 sábados desse mês, vai ser tratado a respeito da questão do suicídio, né? O título hoje é Os Desejos de Viver e de Morrer. Isso aqui é um artigo escrito pelo, ele é doutor em psiquiatria, Sérgio Luiz da Silva Lopes. Ele é psiquiatra e ele é presidente da Sociedade Médico Espírita de Pelotas, aqui do Rio Grande do Sul, certo? Ele trabalha também no Centro Espírita e ele fez um estudo sobre as personalidades, as características de personalidade dos suicidas. É claro que aqui ele classificou como sendo 3 as principais, eu diria que as principais e as grandes características da personalidade de um suicida, certo? Então ele coloca aqui, isso aqui está na Folha Espírita, não é isso aqui, porque eu fiz uma ampliação para enxergar melhor, está na Folha Espírita do mês de setembro, certo? Do mês passado. Quem quiser conferir é só, de repente, puxar no site da Folha Espírita, que tá tudo lá bem especificado. Então, existem 3 as características de personalidade daqueles que têm, digamos assim, tendências suicidas. A primeira é uma característica de personalidade da ambivalência. Ambivalência quer dizer o quê? Ambi quer dizer ambos, quer dizer dois, ambos. Valência, nesse caso aqui, quer dizer valores ou desejos. As pessoas que têm essa característica de ambivalência, elas têm, por vezes, desejos intensos de viver intensamente, e por vezes eles perdem, por algum problema de ordem pessoal ou de ordem social, eles perdem o desejo de viver. Eles, de uma hora para outra, eles sentem um desejo enorme de morrer, de se suicidar. Acontecendo alguma coisa, de repente, que seja contra, digamos assim, aquilo que eles estão vivendo. Enfim, eles se sentem infelizes, e quando eles se sentem infelizes, eles não conseguem administrar muito bem esse tipo de dificuldade, que seria uma infelicidade ou uma dificuldade qualquer, e eles simplesmente desejam morrer. E como aqui diz desejos de viver e de morrer, todos nós sabemos que nós temos o nosso livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Nós temos a liberdade de escolher o nosso destino. Então, Deus nos deu essa lei natural, que é a lei da liberdade, que, se nós quisermos, realmente nós podemos dar fim à nossa existência. O que não é certo, certo? Uma outra séria característica da personalidade de um suicida é a impulsividade. Da mesma forma que todos nós temos nossas impulsividades, às vezes de criar um tumulto, às vezes de brigar, às vezes, de repente, alguns até de cometer um suicídio, um homicídio, de matar uma outra pessoa, às vezes de brigar, às vezes uma impulsividade de esbravejar, discutir com outras pessoas, essas pessoas também elas sofrem do problema de impulsividade e querem realmente se suicidar. Então, nesses casos aqui, qualquer evento, qualquer coisa negativa que aconteça com essas pessoas que sofrem dessa característica, elas simplesmente, alguma coisa negativa que acontece com elas, simplesmente esquecem de tudo e vão para aquele ato impulsivo e realmente leva ao suicídio. E existe uma outra característica também, que é a rigidez. Rigidez de personalidade. Pessoas que não mudam as suas ideias, que não mudam a sua maneira de pensar. Que desde quando começaram, há 10, 12 anos, a começar a pensar, com 50, 60 anos, com 15, com 20, com 30, não mudaram a sua maneira de pensar. É a rigidez de personalidade. Elas constantemente, essas pessoas, têm, sim, vontade extrema de se suicidar. Todas elas. Essas três personalidades aqui, constantemente, elas pensam em suicídio. Mas todas elas, segundo o estudo aqui que o Sérgio Lopes, Sérgio Luiz da Silva Lopes faz, se elas forem detectadas, se elas forem, digamos assim, percebidas com antecedência, todas elas podem ser, digamos assim, tratáveis. Podem ser tratadas. Aí agora, antes de partir para uma outra parte, nós vamos ler aqui o que está escrito no Livro dos Espíritos, escrito lá por Allan Kardec, que trouxe para nós, através da Instrução dos Espíritos, lá 160 anos atrás. O que, que ele diz lá no Livro dos Espíritos? O Espiritismo não nega as causas sociais e biológicas dos transtornos mentais, que poderiam levar ao suicídio. Entretanto, ele acrescenta outra origem, as obsessões, ou seja, a ação persistente que um espírito obsessor mal exerce sobre o indivíduo. Então, aqui o que, que ele faz? Eles fazem um estudo dentro da casa espírita e dentro do seu consultório de psiquiatria, esse doutor aqui, sobre as questões obsessivas nesses três casos das características de personalidade. Então, aqui foi constatado, através de estudo, de que no caso da ambivalência, onde as pessoas elas mudam constantemente de desejos de morrer ou de viver, no momento em que essas pessoas sentem o desejo de se suicidar, elas logo são influenciadas por entidades obsessivas, inimigas de outras existências, que provocam uma vontade maior ainda dessas pessoas se suicidarem. É aquilo que se chama de obsessão, tratável, numa casa espírita, através da mudança de hábitos, de pensamentos, de atitudes. É uma obsessão que vai ajudar, que vai influenciar consideravelmente na execução, quer dizer, no fato de levar essas pessoas ao suicídio. Bom, no caso da impulsividade, também, da mesma forma, as pessoas quando sentem essa vontade de cometer o suicídio, existem entidades obsessoras também, de um calibre, eu diria, energético e hipnótico bastante considerável, que levam as pessoas, essas pessoas que têm esse problema de impulsividade, a partirem para o lado, digamos assim, das viciações. É uma outra característica do suicida. Ele começa a, digamos assim, a partir para o lado do álcool, de substâncias tóxicas, dos mais variados tipos. E como a gente já viu aqui outros tempos atrás, aí, talvez um ano e pouco atrás, sobre a questão das drogas ou do álcool. O que é uma droga ou um álcool? É aquilo que podemos chamar de detonador mediúnico. Essas pessoas, elas são portadoras, sim, de mediunidade. E quando elas são influenciadas ainda mais pelas substâncias tóxicas ou do álcool, aí é que elas, através dessa detonação mediúnica, elas levam a termo a vontade de se suicidar. Então, o álcool e a droga, eles, digamos assim, levam essas pessoas a cometerem o suicídio. Pode ser evitado? Claro que pode ser evitado, com tratamento e tudo aquilo que a gente sabe. É difícil? Claro que é difícil. E a questão da rigidez. Eu diria não. Aqui, pelo menos, a análise final diz que a rigidez de personalidade, a rigidez de característica de personalidade é uma das principais, um dos principais motivos de que não tem volta as pessoas que têm vontade de se suicidar. Porque elas não mudam de ideia, não mudam de maneira nenhuma a maneira de pensar. Elas entram naquilo que se chama de monoideísmo. Ideísmo, uma ideia. Somente uma ideia vai fazer parte da existência delas. A ideia de se suicidar. Não tem ninguém que vai tirar essa ideia dela. Por quê? Quando elas estão nesse processo aqui já de rigidez, que já é uma característica da personalidade delas, elas já estão, digamos assim, em processo obsessivo de fascinação. O que é a fascinação? É um dos piores processos de obsessão que pode existir. E são difíceis de serem tratados. Porque o que acontece na fascinação? Essas pessoas, elas se fascinam e elas criam uma ideia, aquela ideia única, de que elas se suicidando, elas vão se tornar heróis ou heroínas, elas vão ser tratadas como pessoas corajosas, porque conseguiram se suicidar, elas vão se ver, digamos assim, bem em cima de um pedestal. Elas vão se sentir heróis. Elas vão se sentir, digamos, acima de tudo e de todos. Por quê? Porque a ideia é uma ideia única, que é uma fascinação que faz com que elas se sintam desse modo. Nessas três características de personalidade. Aqui, então, coloca a ideia, né? Mudanças de hábitos, mudança, às vezes, de convívio social, mudanças de amizades, mudanças de pensamento, para que através desses pensamentos mudar-se a ideia, muda-se as palavras e depois mudam-se as atitudes. Isso é o início de um tratamento que pode acontecer de talvez evitar o suicídio. Existe aqui uma parte que diz assim, essa ideia, essa tríade, que eles dizem assim aqui, ele fala tríade, mas é essas três ideias, tanto a ambivalência como a impulsividade e a rigidez, quando presentes de forma contínua e intensa na vida de cada um desses supostos candidatos ao suicídio, deve servir de sinal de alerta para perigosos estados da alma, em campos propícios para as obsessões e tendências autodestrutivas. Quer dizer que quando eles estão nesse ponto aqui, já é bastante difícil o tratamento. Então, tudo isso deve ser evitado como qualquer tipo de doença, como qualquer tipo de doença patológica. Quando a gente deixa, digamos assim, alguma coisa do nosso organismo, pode ser um problema infeccioso, um problema viral, ou até um câncer, alguma coisa, a gente deixa ir a um ponto onde a gente não teve o cuidado, digamos assim, satisfatório antes, não existe mais volta. Então, o que acontece? Isso aqui é a mesma coisa. A gente pode considerar também que existe aqui a necessidade de um cuidado, a necessidade, digamos assim, de que a gente que tem esse tipo de informação perceber nas outras pessoas, pessoas que estão no nosso convívio social, familiar, enfim, na comunidade, de perceber esse tipo de atitude, esse tipo de característica de personalidade, porque nós vamos detectar, sim, algum propenso, algum candidato a esse tipo de problema. E nós podemos até ajudá-lo. Então, essa é a ideia de que, através do conhecimento, através da informação, que a gente não adquira isso só para nós, mas que a gente coloque isso em, digamos assim, em experienciação e ajuda, auxílio àqueles que nós achamos que talvez, claro, com todo cuidado, precisam de ajuda, precisam de auxílio. Sempre, é claro, respeitando a individualidade e a liberdade de cada um. Obrigado.